Informação em rede. A ONG Repórter Brasil produz, compartilha e difunde informações e realiza ações de formação e atua politicamente para combater o atual modelo de produção e para construir uma nova sociedade justa, igualitária e democrática, baseada na autonomia social e no respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. Quem conversa com a gente hoje é o Antônio Biondi, que é pesquisador do Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis da Repórter Brasil. Antônio, bom dia. Bom dia, colegas da Rádio Fiscar, bom dia, ouvintes de São Carlos e demais ouvintes aí da Rádio Fiscar. Perfeito. Antônio, o que é que a Repórter Brasil preparou pra gente? O que é que vocês colocam em pauta nesta terça? Então, colega, eu vou falar hoje com vocês sobre o relatório que o Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis produziu sobre a expansão da soja no Paraguai, e foi um relatório realizado em parceria com a ONG Base do Paraguai, né, que é uma ONG que trabalha com investigações sociais, e no qual a gente constata que a soja tem apresentado um grande avanço no, nas terras paraguaias também, e que em boa parte esse avanço reproduz o modelo da soja no Brasil, né? Uhum. Com uma série de impactos sociais, ambientais e trabalhistas. Perfeito. Então vamos começar. Fala pra gente quais seriam os porquês dessa expansão da cultura da soja no Paraguai, Antônio. Então, eu acredito que em parte decorra das características que também fazem da soja um produto muito forte no Brasil, né? São o clima, a mão de obra relativamente barata, o acesso à terra, que ainda é muito barato em comparação a outros países, como os Estados Unidos, que é o maior produtor do mundo, né? Uhum. E creio que o fato de o Brasil e a Argentina serem muito fortes na produção da soja fez com que se tornasse quase inevitável que o Paraguai também seguisse essa tendência, né? Perfeito. E você falou um pouco que o modelo utilizado para a produção da soja no Paraguai recebeu influências do Brasil. É isso mesmo? Qual que é o modelo em voga para a produção da soja em terras paraguaias? A soja, naturalmente, ela já não é uma cultura muito afeita aos pequenos produtores, né? Ela depende de uma mecanização, ela depende de investimentos relativamente altos nos insumos, ela precisa de uma extensão de terra razoável, né? E então isso acaba se reproduzindo nos diversos países produtores, né? Mas para além dessas características inerentes da produção da soja, tem o fato de que os brasileiros expandiram o trabalho deles, a atuação deles em relação à soja para o Paraguai também, né? Uhum. Então você vai ter que os principais produtores da soja no Paraguai são brasileiros, que das 8 maiores empresas brasileiras que importam produtos paraguaios, 5 se referem à soja, o maior produtor de soja no Paraguai é brasileiro também. Então você vai ter essa influência direta muito forte, né? Uhum. E com isso, os impactos que a gente já detectou aqui no Brasil, como casos de trabalho escravo, como desmatamento irregular, como conflitos fundiários graves, começam a repercutir lá também. Perfeito. E essa internacionalização, vamos assim dizer, da produção da soja no Paraguai, já que você falou que vários produtores, dos grandes produtores, são brasileiros, agrava a situação no país vizinho? Eu acredito que sim, pelo fato de que sempre é mais difícil as organizações locais, o próprio Estado, se relacionar com empresas de fora, com pessoas jurídicas de fora do que de dentro, né? Acho que o controle social e o controle estatal fica dificultado, e pelo fato de que você ainda tem muitas nuances, muitas questões que não estão claras, né? Quem é o responsável pela produção, quem efetivamente é o proprietário, você acaba tendo laranjas que assumem a propriedade como, como sua, mas na verdade tem um produtor brasileiro por trás, e isso na faixa de fronteira se torna ainda mais delicado, né? Então acho que esse controle se torna mais difícil e o impacto acaba sendo maior até. Vamos falar então, aprofundar um pouco mais na questão dos impactos, Antônio. O que é que você destaca em relação a impactos sociais, culturais, até econômicos e ambientais? Nesses quatro setores, o que é que você destaca desse avanço em decorrência? Quais impactos são os principais em decorrência desse avanço da produção da soja no Paraguai? Tá. Eu acho que tem três dados que são bem interessantes a gente citar, que primeiro é o tamanho da a proporção paraguaia rural ainda é muito, muito ampla, né? Quase 40% da população paraguaia ainda vive no campo. Uhum. Então o Paraguai tem essa relação muito forte com o campo. Segundo, é o fato de que a produção deles, em sua grande maioria, quase 80% da produção da soja, é exportada, né? E a produção que fica lá, muito pouco, é processada para deixar de ser um produto primário. Então, você acaba tendo um cenário em que o básico mesmo é produzir aquela commodity, é produzir aquele grão, e quanto mais você conseguir produzir, mesmo que isso gere impactos importantes, você está gerando alguma economia para o país, mas de uma forma relativamente predatória. Nesse sentido, creio que o primeiro impacto importante que a gente percebe é a questão dos conflitos fundiários mesmo. Você tem muita denúncia de expulsão de camponeses das suas terras, o camponês que reage a isso tem sido criminalizado com prisões, com torturas, né? Isso a gente traz até alguns personagens no relatório que assumem ter enfrentado esse tipo de desrespeito aos seus direitos humanos. E inclusive nessa área de fronteira, por exemplo, na área de fronteira do Brasil, ali no Mato Grosso do Sul, você tem centenas de brasileiros deixando as terras que supostamente tinham obtido, não sabemos ainda, dificilmente afirmar por quais meios, e voltando para o Brasil e montando um grande acampamento no Mato Grosso do Sul sem saber para onde ir, né? Então acho que esse impacto fundiário ele é muito sensível, junto tanto aos chamados brasiguaios quanto aos campesinos paraguaios e aos indígenas, né? Um outro impacto que eu destacaria seria da questão ambiental. O Paraguai também tinha, por exemplo, grandes extensões de Mata Atlântica nessa divisa com o Brasil, com o Paraná, e de 8 milhões de Mata Atlântica que eles contavam, já caiu para 700 mil hectares, então menos de 10%. Boa parte disso as instituições locais atribuem à expansão da soja. E, assim como no Brasil, a soja se expande para algumas áreas e empurra o gado para outras mais interiores do Paraguai. Então, o Chaco paraguaio, que é uma área muito sensível, que se assemelha à nossa Caatinga, né, do Nordeste, tem começado a sofrer impactos relativamente altos em relação ao desmatamento causado pela expansão da pecuária. Uhum. Então, das questões fundiárias ambientais seriam essas duas. Uhum. E no que diz respeito aos impactos trabalhistas, você ainda tem poucos instrumentos para estudar o quanto os trabalhadores estão sendo prejudicados nessa cadeia produtiva da soja, por falta até de instrumentos do Estado para fiscalizar, para estudar o tema, mas as organizações e a própria Organização Internacional do Trabalho apontam que a exploração lá é muito grande, que você tem casos de endividamento, de servidão por dívida, casos semelhantes ao trabalho escravo no Brasil, que você não tem ainda dados muito consolidados sobre isso. Né? Ou seja, parece uma situação realmente muito parecida com a situação fundiária do Brasil, né? Essa colocação. Sem dúvida, sem dúvida. E, Antônio, você percebe, vocês têm conhecimento, na verdade, de movimentos das comunidades camponesas e indígenas contra esse avanço da soja? A sociedade paraguaia tem se movimentado a esse respeito? Tem sim. Tem? Tem sim. Conforme eu expliquei, o Paraguai ainda tem esse laço rural muito grande. Uhum. Então, você andando pelo Paraguai, você percebe que logo ao sair de Assunção, o país já começa a ganhar um pouco áreas de sitiantes, de pequenas fazendas, e isso vai crescendo em direção à fronteira com o Brasil para propriedades maiores. E, por exemplo, no caso dos campesinos, eles estão se mobilizando para cobrar do governo paraguaio, até porque o governo atual, né, o presidente Lugo, tem alguma sensibilidade para isso, de ter uma política para o campo que leve em consideração os pequenos proprietários, as pequenas comunidades. Então, defendendo um modelo de reforma agrária, um modelo de produção de agricultura familiar e coisas desse nível. Por outro lado, as organizações também têm buscado resistir, né? Então, a gente conversou com entidades campesinas diversas, nacionais, estaduais e até municipais, que têm trabalhado para um enfrentamento, né? Com ocupações de latifúndios, com reivindicação de terras que eles atribuem como griladas, e tanto esse enfrentamento mais direto, mas também defesas no Congresso Nacional, por exemplo, para que a soja passe a ter uma taxação minimamente razoável. Uhum. No entender deles, o quanto a soja está gerando de riqueza e o quanto ela está deixando de impostos para o Paraguai é muito baixo, né? A margem de lucro das empresas está muito alta, então eles estão reivindicando, por exemplo, mudanças na legislação tributária do Paraguai para alterar um pouco esse conflito, né? Perfeito. Antônio, eu quero agradecer a sua participação nesta terça no programa Antenado aqui da Rádio Fiscar. Mais uma vez, é um prazer estabelecer essa parceria com a ONG Repórter Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade, queria elogiar a Rádio Fiscar, que está fazendo um trabalho muito interessante. Esse programa Antenado acho que é uma comprovação disso. E se você me permite ainda mandar um abraço para os ouvintes, uhum, deixar um abraço também para minha amiga Mariana Peso, que trabalha com vocês aí na comunicação. Perfeito, perfeito, Antônio. Um grande abraço, tá, e até a próxima. Um abraço e bom dia. Bom tchau, dia. Tchau.